ligando, tô precisando desabafar. Tive uma briga feia, acho que meu casamento foi pelo ar. Amigo amante me ligou e não consegui disfarçar. A mulher fala quem é, se tiver me traindo eu vou te deixar. Ela insiste em saber e diz que está de olho em mim e fala a verdade, safado não mente pra mim. Meu bem, é ligação errada, ela se confundiu. Ela diz, não me engana, que hoje não é primeiro de abril. Bem que eu tentei explicar, mas não teve jeito, a casa caiu. Por quê? Por isso bebo, por esse desespero. Por isso bebo, pra esquecer esse pesadelo. Por isso bebo, até cair no chão. Só Deus sabe que eu estou passando, está sofrendo esse meu coração. Por isso bebo, porque sou guerreiro. Se ela não me aceitar, de hoje em diante sou um homem solteiro. Ligação errada, ela se confundiu. Ela diz, não me engana, que hoje não é primeiro de abril. Bem que eu tentei explicar, mas não teve jeito, a casa caiu. Por isso bebo, por esse desespero. Por isso bebo, pra esquecer esse pesadelo. Por isso bebo, até cair no chão. Só Deus sabe que eu estou passando, está sofrendo esse meu coração. Por isso bebo, porque sou guerreiro. Se ela não me aceitar, de hoje em diante sou homem solteiro. Se ela não me aceitar, de hoje em diante sou homem solteiro. Se ela não me aceitar, de hoje em diante sou homem solteiro.